Um jovem ferreiro que fabricava espadas vivia a sua vida dissolutamente. Bebia demais, se prostituía, passava as noites fora e sempre retornava para sua oficina. Naquele calor insuportável, ele fabricava espadas. Mas o trabalho era tão desgastante que ele o tempo todo saía para beber. Vivia o dia inteiro praticamente embriagado. E assim o tempo passou. Quando ele já estava velho, alguém se aproximou e lhe pregou o Evangelho. E o ferreiro ouviu palavras que ele nunca tinha ouvido antes em toda a sua vida. E o seu coração foi se derretendo e ele foi recebendo aquela palavra. E quando percebeu, já estava de joelhos com lágrimas nos olhos, recebendo Jesus como Salvador ali, dentro da sua oficina. Muito bem. Ele resolveu agora se consertar com Deus. Largou a bebida, largou a vida dissoluta, deixou as noitadas e a prostituição, se afastou das más companhias e se dedicava agora ao trabalho como nunca ele havia se dedicado antes. E quando ele sentia cansaço e queria fazer uma pausa, pegava o Evangelho e lia, e nele meditava. Mas a sua vida, ao invés de melhorar, piorou. As finanças ficaram complicadas. A sua saúde também estava debilitada. Anos e anos naquela orgia, agora ele estava sentindo e recebendo de volta todo aquele desgaste. O corpo, cansado, estava cobrando o preço. Mas ele não entendia. Ele pensava consigo mesmo: agora que eu sou cristão, agora que eu não bebo mais, agora que não participo mais de noitadas, agora que me consertei com Deus, a minha vida está se tornando mais difícil. Por que, meu Deus, que isso está acontecendo? Agora que eu te busco, a minha vida está mais difícil, até as finanças estão complicadas. Hoje parece que eu tenho menos dinheiro do que eu tinha antes. E olha que eu não gasto mais com bebida nem com prostituição. Meu Deus, o que está havendo? E ele ficou buscando na leitura e nas orações a resposta para esse drama. E os meses se passaram e nada se alterava. Um dia, um amigo ímpio aproximou-se dele e disse: fulano, vamos beber, vamos tomar uma bebida forte. E ele respondeu: não posso, porque agora sou cristão. E o amigo ímpio disse: tá vendo, depois que você virou crente, sua vida não melhorou nada. Desiste disso, vamos embora, vamos beber, vamos aproveitar a vida. Olha aí, você diz que está servindo a Deus, está mais doente do que antes, está mais endividado do que antes. Por que que isso está acontecendo então? E o ímpio, como que sendo usado pelo diabo, bateu firme justamente naquela questão que também atormentava o ferreiro cristão. E o ferreiro, que pensou que não saberia o que responder, abriu a boca e disse: me acompanhe. Veja o meu trabalho. Está vendo este aço bruto? Pois bem, veja como eu fabrico a espada. Então ele pegou aquele aço bruto e colocou num calor infernal, até que o aço ficou vermelho. E quando o aço estava muito quente, em brasa viva, ele o colocou sobre a bigorna, pegou uma pesada marreta e começou a bater com toda a violência. E disse: você está vendo? A nossa vida é como esse aço, que está disforme jogado ali. mas para dar a forma de uma espada, eu tenho que colocá-lo na fornalha e depois, sem qualquer piedade, bater com essa bigorna e bater violentamente para dar a forma que eu desejo. Quando a forma vai aparecendo, olha o que eu faço. Ele pegou aquele tição e colocou dentro de uma água fria. E a espada, o aço que estava sendo modificado, parecia estalar, pareciam gritos, aquele vapor que subia. E ele disse: você vê como o aço reclama? A água fria? Esses estalos são como gritos, o aço não compreende. Mas assim que ele esfria, olha o que eu faço. Eu examino a forma e vejo que ainda não está perfeita. Então eu coloco novamente o aço dentro da fornalha e aqueço mais forte ainda. E mais uma vez, coloco sobre a bigorna e bato com a marreta violentamente e vou aperfeiçoando a forma. E mais uma vez, coloco na água gelada e o aço estala, grita, reclama, evapora. Mas eu continuo o trabalho até fazer uma espada magnífica. Mas nem todo aço é desse jeito. Há aços que eu pego ali no ferro velho, começo a bater e ele racha. Há outros que não racham nessa hora, mas quando eu coloco na fornalha, eles simplesmente derretem, se desfazem, perdem a forma, se desmancham. O aço bom é aquele que vai suportando os golpes, até que eu, como ferreiro, diga: está pronta essa espada. É uma peça magnífica, perfeita, e vai cumprir a sua utilidade. Eu sou este aço. Eu estava ali no ferro velho. Não tinha forma nenhuma. Estava no lixo. Mas Deus, o bom ferreiro, me tomou nas suas mãos. E ele me disse carinhosamente: eu vou te dar uma nova forma. Confie em mim, porque eu sei como fazer. E Deus me colocou na fornalha e me aqueceu numa alta temperatura. Depois me colocou na bigorna e me bateu violentamente. Ainda que eu não compreendesse tanta dor, tanto sofrimento, Deus sabia o que estava fazendo. E às vezes ele me coloca num lugar tão frio que eu pareço gelado na minha fé. Parece que eu não sinto mais nada. Porém, mais uma vez, o bom ferreiro me toma nas suas mãos e me coloca na fornalha. E ali eu sou aquecido até ficar na temperatura que Deus pode trabalhar. E ele vem e me molda à sua maneira. E às vezes, ele me coloca num lugar tão frio que eu pareço gelado na minha fé. Parece que eu não sinto mais nada. Porém, mais uma vez, o bom ferreiro me toma nas suas mãos e me coloca na fornalha. E ali eu sou aquecido até ficar na temperatura que Deus pode trabalhar. E ele vem e me molda à sua maneira. Eu estou sendo preparado para me tornar um instrumento de Deus. Ainda não estou pronto. É por isso que ainda estou nesse processo. Deus continua trabalhando na minha vida, mas que assim seja e que assim continue, porque eu prefiro continuar na mão do bom ferreiro, me moldando, me colocando na fornalha, me insistindo, trabalhando, me dando forma, do que ele desistir de mim e me lançar novamente no ferro velho. Você está ouvindo essa história, meu amigo, minha amiga? Você está compreendendo? É assim que Deus trabalha. Não reclame do processo. Deus sabe o que faz. E nós lemos ali no profeta Zacarias, capítulo 13, verso 9, o próprio Deus dizendo: e farei passar esta parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Preste atenção. Deus está trabalhando na tua vida, mas ele te pegou ali, do ferro velho, do lixo, Ninguém dava nada por você. Ninguém lhe dava qualquer valor. Mas Deus te tomou nas mãos. Recolheu você do lixo como uma parte preciosa. Mas Ele não viu você como aço. Ele não viu você como ferro. Ele te viu como prata. Ele te viu como ouro. Ele te valorizou. E Deus está trabalhando na tua vida, não apenas para fazer de você uma ferramenta poderosa, mas com esta mesma prata e com este mesmo ouro, Deus está fazendo de você uma coroa de glória que Ele próprio usará sobre a sua cabeça. E o Senhor dirá: Tu és meu povo. E você responderá: O Senhor é o meu Deus.